Ô Rafa, vem logo, caramba, a gente vai chegar atrasado. Vem logo. É, peraí, cara, peraí. Você lembrou de trazer tudo, né? Você trouxe a passagem? Trouxe, passagem, trouxe. Teve algumas coisas que eu não trouxe que eu preferi deixar pra trás mesmo. Mas isso é só bagagem desnecessária, né? Tá, cadê o Eric? O Eric? Boa pergunta. Cadê o Eric? Ó, peraí, já tô chegando, peraí. Cheguei. Cara, atrasado pra caralho. Não, é tudo nossa, bem, tudo só... bem. Ô Eric, porra. Pare da mancada, cara. Tô aqui, não tô? A gente vai chegar atrasado. Tô aqui, não tô? Vamos embarcar. Ó, a gente tá logo. Longe da plataforma ainda. Nossa plataforma é 9 3/4. Pegou 9 3 quartos. O cara tá loucaço, mano. 9 3 quartos, né, mano? Daqui a pouco vai falar que tem bruxo voando aqui. É, que otário. Tá a bolinha passando aqui, ó. Tá certo. Não, peraí. Você tá escutando isso? Caralho, eles estão chamando a gente. Corre. Vai. Pega as coisas. O que for desnecessário, você pode deixar pra trás. Mas vamos lá, Eric, vai. Corre, porra. Caralho. Deu tempo, beleza. Vamos começar essa viagem então? Demorou, vamos começar essa viagem. Demorou, bora lá. Galera, e aí? Estamos começando, e dessa vez estamos começando de vez, o primeiro Locomocast, o podcast mais viajado da podosfera. Antes da gente entrar no tema, antes da gente falar qualquer coisa, nós vamos nos apresentar, porque isso é um padrão que vocês vão ver que vai suceder nos próximos episódios, digamos assim, né? Eu sou Rafael Tanishi, great fucking times are coming, bitch! Fala, galera, aqui é o Eric, e... ele esqueceu. O primeiro episódio eu disse que não esqueci, mentira. A viagem de mil léguas começa com o primeiro passo. E aí, galera, eu sou o Lost Man e mudanças são um mal ou um bem necessário. Coisas novas acontecem para que a gente dê um passo à frente. Olá, seres providos de carbono e amoníaco. Quem vos fala é Suede e o novo não passa do velho bem maquilado para a noite. E vocês vão reparar que o Suede aparece nesse e não aparece em alguns, acho que uns 6 episódios, é isso? Por aí. Não aparece nos 6 episódios. Por quê? O que acontece? Esse episódio, essa acho que é a nossa 10ª gravação. Acho que é a nossa 10ª gravação. Hoje é a 10ª gravação. Só que acontece, pô, então, exatamente. O primeiro episódio que a gente tinha gravado, galera, que vocês estão escutando esse episódio em julho. Mentira! O primeiro episódio que a gente gravou foi, acho que no finalzinho de março, começo de abril. E ele ficou velho, porque a gente falou, vocês vão ver tal coisa, vão ver tal coisa, só que vocês já estão vendo muitas coisas dessas. E, meu, vamos aos e-mails... Temos aqui um e-mail do Pedro Pérez, exatamente. O Pedro Pérez mandou um e-mail, e isso é verdade, eu não tô com ele aqui, só que eu lembrei que ele mandou um e-mail antes do podcast começar. Caraca. Só perguntando, quando começa essa porra? Pedro Pérez. Começou, cara. Olha que lindo. Eu não preciso responder mais nada. Se você quiser mandar um e-mail, mande um e-mail pra gente no contato@locomotive26.com.br. E agora sim, vamos ao tema. Bom, já que esse é o primeiro episódio significa que é uma coisa nova. Vamos debater um pouco sobre o conceito do novo. Eu gostaria que o Suede começasse. O que é o novo, crianças? O que nós podemos falar sobre novidade? Eu tenho opiniões muito chatas perante todas as coisas e sou um pouquinho, assim, do lado negro da força. Então, eu costumo dizer que o novo é o velho maquilado, porque eu acredito que nos dias de hoje, tudo que já foi inventado, é muito difícil inventar alguma coisa nova. O que a gente faz, o que pode ser feito, é dar uma roupagem mais bonita para algo que já foi feito e transformá-lo. E a transformação pode ser dita como novidade. Sim, podcast não é novidade pra ninguém. Pra alguns, ok, pra alguns é novidade, mas assim, podcast não é novidade pra ninguém. O formato dele, pelo menos o formato dele no Brasil, as pessoas já conhecem como essa parada mais irreverente, um tanto quanto programa de rádio, por causa das vinhetas e tal. Só que a nossa intenção é trazer essa novidade sempre com histórias que tem uma continuação no início desse podcast. E às vezes no final. Fiquem atentos, eu tô falando isso porque agora a gente já pode prever o futuro, então a gente já sabe que coisas vão acontecer no final de podcast, que vai ser muito importante vocês ficarem atentos pra vocês, quem sabe, saírem lucrando com isso, né? Com certeza. Bom, eu queria fazer um adendo aí, dando meu ponto de vista sobre novidade, discordando um pouco do Suede. Muita treta, muita treta. Diga lá. Treta. Porque ele vai discordar. O cara ficou puto por causa da partida de Munchkin. Só pra constar, a gente tava jogando Munchkin um tempinho atrás aqui, expansão de zombies, e eu dei umas 50 cartas em cima dele pro monstro comer ele até o final, e ele tá bravo comigo. Mas vai ter troco, fica susto que vai ter troco. Mas assim, ó, por exemplo, de alguns pontos de vista eu até concordo que talvez o novo seja o velho com uma roupagem. Mas quando você fala de tecnologia, e esse é um ambiente que eu conheço porque eu trabalho com isso. A galera, tipo, que me conhece sabe que eu sou programador e tudo mais. E a galera mais que acompanha o site sabe que você escreve a coluna no Locomotec. Sim. E, cara, até uns 5 anos atrás, não se falava em tecnologias vestíveis. E hoje isso é uma realidade, ninguém tinha pensado nisso antes, tipo, vestir tecnologias. Na verdade, De Volta para o Futuro talvez tenha dado uma imaginada nisso. Um preview, mas nada que, tipo, fosse palpável. Afinal, estamos em 2015 e não vemos hoverboards por aí, né? Ainda? Tem protótipo. Não, protótipo. Não me venha com um negócio que flutua 2 palmos do chão. É, aliás, cara, 2 palmos, 2 dedos. Eu vi isso. Eu vi isso também com protótipo. Não é um hoverboard real, porque ele... Não é o hoverboard. Porque ele só funciona em superfícies metálicas preparadas. Então, não é bem por aí. Mas tem outros projetos aí que talvez virem o hoverboard que a gente tanto sonha em ter. Mas não em 2015, infelizmente. Mas não em 2015, infelizmente. Mas aí que tá. São coisas assim que não existiam e que são novidade. Tipo, você poder vestir uma roupa inteligente ou você colocar um relógio. Hoje a realidade é um relógio, mas já estão falando em roupas com tecnologia inteligente. É, já temos óculos, já temos relógio. Pro final do ano a Nike prometeu o tênis do De Volta pro Futuro. E sim, o tênis que amarra sozinho De Volta pro Futuro no final do ano. Custa $10,000. Sim, mas é pra ajudar aquela instituição do Michael J. Fox. Então pra mim tá bom. Bom, aí tipo assim, a gente já tem aí projetos aí de tipo telas de computador que são películas que você prende em qualquer Sim, lugar. Igual aquele filme lá que eu esqueci o nome agora. E isso já é uma realidade, isso já existe. Então, tipo, eu acho que no campo da tecnologia, novidade é uma coisa... Mas aí a gente entra num parâmetro também, porque assim, as ideias, elas existiram, sempre existiram essas ideias, mas está sendo pondo em prática perante a tecnologia que a gente tem agora. Mas as ideias existiam. A máquina voadora, o avião não era novidade quando foi inventado. Da Vinci fez. Exatamente. Da Vinci, cara. Eu acho que tudo vai do... Do que se tem em mãos pra trabalhar no momento. Exato. Por exemplo, agora vocês vão chamar de Apple Boy, lero, lero, pá. Ah, lá mas vem é o seguinte, Apple Boy. Não, falando algo que é fato. Ah, Steve Jobs me possua. Que delícia, cara. Você vai deixar eu falar? Você vai deixar eu falar? Jobs. O cara não quis nem entrar na partida de Mantic por medo, mas tudo bem. Não, eu ia falar do Steve Jobs no seguinte sentido. Já existia smartphone antes do Steve Jobs. Só que o Steve Jobs tornou o smartphone criando a tendência Steve do que Jobs ele é era hoje. Marqueteiro, tá ligado? Só que ele era conseguia... Aí que tá, não, calma. Na época dos smartphones, a gente tinha um smartphone de pressão, entrando nesse ponto que você falou da evolução e tudo mais. A gente tinha um smartphone de pressão, que é aquele que você tinha que, às vezes, ou dar aquela dedada forte pra caralho, ou usar aquela pen, né, pen touch. Eu lembro disso. Primeira então, semana, todo dia. E o Steve Jobs fez algo, falou, não, vamos parar com essa porra, vamos fazer um negócio que realmente a pessoa consiga usar com o dedo. E criou-se os smartphones na linha que a gente conhece hoje, que o touch é extremamente sensível. Até demais, é né? É assim, não era novidade, só que alguém tinha que olhar e transformar. Eu acho que é essa transformação que a gente pode definir como o novo, no caso da tecnologia, pelo menos. Sim, perante a tecnologia. Porque se for falar de novidade perante a tecnologia, o caminho é infinito. Não, mas espera lá, as pessoas estão pensando que o nosso podcast é sobre sexologia, não. Sobre tecnologia. Que mente poluída, assim, cara, eu não sei o que aconteceu, cara. Mas... Ele, a gente tá falando de tecnologia, ele quer jogar sexo no meio, aí a gente imagina máquinas transando. Sim, mas peraí. Caralho, gente. Uma super máquina tentáculo. Optimus Prime comendo, sei lá... Scarlett Johansson. A Metroid. Mas enfim. A Metroid? What the fuck? Ah, vai que fizeram um sem pinto. Mas enfim. Mas as pessoas vão pensar, caralho, mas isso é um podcast sobre tecnologia? Não! E sim, isso é um podcast sobre tudo. Isso é um podcast sobre o que a gente gosta de conversar. Como é o primeiro? Numa roda de amigos, como estamos aqui. Na verdade, é um quadrado de amigos, porque estamos em quatro pessoas. Estamos de quatro. Hã? Não? Como assim? Com isso, velho. Ops, ops. Aliás, vale a pena ressaltar, isso não é um podcast sobre trens. Exatamente. Aliás, por que Locomotiva 26? Cara, se eu te contar que eu tive um sonho. I still have a dream. Like Martin Luther King. Não, mentira. Porra, tá, eu não tive um sonho. O que aconteceu foi o seguinte. Máquinas transando numa locomotiva. Não. Você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. O que acontece é que eu e o Eric, a gente participava de um outro podcast. Podcast qualquer aí, digamos assim. não entendam mal por um podcast qualquer. Que quem conhece sabe o nome, sabe do que a gente tá falando. Aí acabou que rolou uns entendimentos, eu saí do podcast, o Eric saiu depois também. Só que a gente falou, puta, cara, não quer ficar parado, né? E daí eu troquei uma ideia com o Lost, ele abraçou a ideia, daí eu chamei o Eric, falei, e aí vamos, ele saiu do podcast, abraçou a ideia também. E estamos aí. Mas por que Locomotiva 26? Aliás, primeiro, por que Locomotiva, né? Certo dia eu acordei, logo depois da gente ter conversado, naquela semana depois da gente ter conversado, eu acordei com a frase All Aboard, da música do Ozzy na cabeça, isso, tá ligado? Isso lembra 100% Ozzy. Então, cara, aí eu pensei, porra, mano, trem... Mas trem não tem uma sonoridade legal, né, cara? E o que, que é o mais importante do trem? É a locomotiva, né? Que é o que puxa tudo. Porra, locomotiva, cara. Aí, locomotiva. Mas locomotiva, só por locomotiva, não. Daí entra aquela pergunta, né? Mas por que o 26? Exato. É o ponto que eu queria chegar. Há uns anos atrás, há um bom tempo atrás, e isso vocês vão poder entrar no nosso site e ver uma definição melhor, que vai ser bem rápido, porque é um podcast. É, galera, entre na aba Locomotiva 26 lá, que tem a definição do nome. Do conceito, do número e tudo mais. Mas o 26, o que acontece? Antigamente existia uma locomotiva chamada Big Boy, que é a locomotiva que levava mais carga e tal. É o garotão. É, o garotão levava mais carga e tudo mais, e só existiram 25. Então a ideia é um pouco tendenciosa até, é que nós fôssemos essa 26ª locomotiva, que trouxesse tudo, exato, que trouxesse essa, toda essa bagagem que a gente tem, bagagem tanto cultural, quanto de falar merda, quanto de... Cara, qualquer coisa. Afinal, você que conhece o nosso site sabe que a gente fala sobre qualquer coisa, né? Várias Sim, coisas. Com certeza. O 26 é sobre essa 26ª locomotiva que seríamos nós. E o locomotiva com essa ideia de levar bagagem. E o 26 também justificando a carga que a gente leva, sabe? O quanto a gente quer levar pras pessoas. Entre a gente, trocando ideia, buscando conhecimento, como diria o ET Bilu, e ao mesmo tempo... Eu quero a concha. E ao mesmo tempo, trazendo essa parada de... Essa bagagem que a gente tem pra você que tá ouvindo. Claro, no site tá mais explicado, mas é bacana. Agora, vamos falar sobre nós. Mas aí a galera deve estar se perguntando, pô, mas esses caras aí, pá, audaciosos por causa do Locomotiva 26, lero, lero, pá, eles têm um site interessante, o site deles. E qual era esse podcast e tal? A gente não conhece eles como podcast. Quem são esses caras? Eric, começa aí pra gente. Quem que é o Eric? Bom, o Eric é um cara desempregado que não faz nada da vida aí, ultimamente. Recebeu um bom acerto e resolveu investir na bolsa. Action Figures. Sou estudante de administração de empresas. Quantos anos tem o Eric? Precisa falar? Precisa. Ele tem 24 anos, gente. Ele não quer falar. Porra. Ui, que delícia. Ai, que delícia, cara. Sou viciado em games, HQs, mangás, animes e tudo relacionado à cultura geek. Agora, Lost. Bom, quem que é o Lost Man? Obrigado. Lost Man é um cara perdido. Bom, o Lost Man é um cara com 32 anos. Embora, tipo, se eu olhar pra cara do figura, você não vai dizer que ele tem toda essa idade. Carinha de 20. É, você vai falar que ele sem tem barba aí, né? 780. Ele é tipo o Doco de Libra. Pô, você vai fazer aquela piadinha dos 10 mil anos de novo? Vai se fuder, né? Talvez, talvez. De novo não, por que de novo? Eu nunca fiz essa piada. Não aqui, né? Não aqui. Num podcast qualquer, talvez. O Lost ainda tá esperando a Guerra Santa, né? Lá na Pico de Rosan. Bom, sou um cara de 32 anos. Infelizmente, não consegui fazer faculdade antes, então atualmente eu sou estudante da Nara. Peraí. Música triste pra esse momento. Lost, fale sobre sua vida acadêmica. Porra, cara, pra que tudo isso, cara? Fala aí, cara. Essa porra não faz nenhum sentido. Fala aí, cara. Então, atualmente eu sou estudante de análise e desenvolvimento de sistemas. Tô partindo pro que deveria ser o último ano aí. Mas na verdade tem uns dois ainda. Malditas DPs, né? Sou programador, trabalho pra uma empresa de software na cidade de Araraquara aí. Sou um cara que sempre gostei muito de cultura, de todos os tipos, de todos os gêneros, de arte. Eu sempre procurei consumir tudo que o mundo podia me proporcionar em matéria de cultura e conhecimento. Então eu sou antenado em games, sou antenado em filmes, sou antenado em música. Sou antenado em artes plásticas, sou antenado em um pouco de tudo. E gosto de ler sobre todos os assuntos. Artes plásticas, você curte um Picasso? Que delícia, cara! Ai, meu Deus. A galera vai achar que esse é um podcast sobre sexologia. Bom, enfim, eu gosto de todo tipo de cultura, tanto cultura pop quanto cultura mais acadêmica. Sou apaixonado por psicologia, leio muito sobre o assunto e esse é o Lost. E o desgraçadíssimo... Suede. Desgraçadíssimo. Não sei, eu sempre acho... Eu não sei se você parou, mas assim, eu... Quando eu vou fazer a meta-descrição das postagens relacionadas ao Suede, eu sempre coloco o Indomável, algo assim. Eu sempre acho que o seu nome pede algo a mais. Legal. Tipo, um pré. Não, mas tá a ligado? Parte do desgraçado você não mentiu. Então vamos lá. O desgraçadíssimo Suede. Olá, crianças. Primeiramente, na verdade, meu nome é Giovanni. Só que eu uso o Suede desde que... Caralho, ele revelou o nome. Não era pra revelar? Não, pode. A gente corta na edição. Eu uso o Suede desde os 15 anos, 14 anos de idade. Olá, crianças, eu sou Deus. Olá, crianças, eu sou Suede. Eu uso o Suede desde os 14, 15 anos de idade. Foi um apelido que eu me autonomeei pela minha opinião, assim, meio agnóstica, meio curiosa, assim, na falando de religião e dogmas afim. É uma sátira ao falso fala Deus dos homens. Fala ateu. Não, eu não sou ateu. Fala ateu. Não, ele não é ateu. Ele busca... Eu busco explicações. Exato. Eu tô brincando. Por essa, é uma sátira ao Deus dos homens, essa coisa, esse Deus que pede dinheiro, esse Deus que te ajuda se você se humilhar pra ele, coisas assim. Claro, não temos nada contra nenhuma religião. Exato, eu também não tenho. Vamos ter podcast sobre religiões, provando que religião se discute. Teremos podcast sobre religião. Mas é isso, Ed, o que você faz da vida? Qual é? Cara, eu tenho 22 anos, certo? Embora eu tenha um peso de mais de 400 quilos na cabeça. Não. Quem tá ouvindo 400 pensa que o Suede é um cara, tipo, cara, gigante, maior do que o E-Honda comendo pizza nesse momento. Caralho. Nada, eu dei uma boa emagrecida. Então, eu sou formado pela Faculdade da Vida. Desde muito pequeno, eu sempre fui curioso pra caramba. Estudei em várias áreas por conta própria. Comecei a estudar música com 12, 13 anos de idade. Tenho 10 anos de estudo em música, tanto de teoria. Sou multi-instrumentista. Estudei teatro 8 anos da minha vida. Tenho dança contemporânea, balé, de estudos também. Não, não sou gay. Eu ia perguntar se ele tem curiosidades com o bumbum, mas... Não. Amo todo tipo de arte e tudo que ela proporciona. A arte é um meio translúcido de nossas vistas pra enxergar o que há além de se ver. Caralho. Sou ele usou escritor... todo o barroco dele agora. Sou escritor, a propósito, meu livro, se tudo der certo, sai esse mês. Se chama Pequeno Raio de Sol. Cobriremos e a galera vai ver no com site. Com certeza. Já tô planejando o próximo. Sou poeta. Tenho minha página no Facebook. Sou poeteira. Pra quem quiser acompanhar, Lado Escuro da Lua. Esqueceu o nome da página. Tudo bem. É o Lado Escuro da Lua, só pesquisar lá que vocês vão achar meus trabalhos. Você tá ligado que isso não vai ser removido, né? Eu sei, não dá nada não. Faz parte. E trabalho hoje com educação, sou coordenador de uma escola. Trabalho com inglês também, estudei vários idiomas, convivi com galera de fora. E acho que é isso. E o restante a gente vai vendo com o tempo. Tá certo, tá certo. E eu sou Rafael Tanicho, já me apresentei no começo. Tenho 26 anos, sou músico também, acho que desde os 12 anos por aí. Só que de acordo com o Suede eu faço músicas gays, mas tudo bem. Gays demais. São gays que abririam a malhação, pelo menos. Sim, abririam a malhação. Então, pô, isso já é ser gay de uma maneira boa. Uma maneira televisiva. Gay com classe. Pois é. Você pode vender esse seu lado gay pra você ganhar pode dinheiro. Vender seu lado gay. Ainda bem que meu lado gay é só nas músicas, né? Não na boca. Será? Mas tudo bem. Sou formado em publicidade e propaganda, pós-graduando em marketing digital. Tem um bigodinho escroto. E pelo menos meu cabelo é bom. Mas assim. Sou viciado em Batman e quadrinhos e heróis e cinema, várias outras coisas. Gosto de escrever também, não escrevo tão bem quanto o Suede, mas gosto de escrever. Ah, não puxa saco não. Não, tem que puxar, pô. Se o cara faz algo bom, tem que puxar saco, pô. Aí, gostei. Me senti especial. Mas assim, não tenho capacidade para escrever um livro, digamos assim. Cara, gosto de tudo um pouco e eu acho que é isso. Em relação ao podcast, já estive em um podcast anteriormente, fiquei um ano, né, nesse podcast. Chegou a dar um ano, não sei. Acho que nem chegou a dar um ano, mas enfim. Eu acho que sim. Mesmo nesse pouco tempo de existência, a gente já chegou a cobrir a Comic Con, fizemos algumas coisas bem legais, tivemos participações bem legais, que vocês vão ver essas participações aqui no Locomocast. E eu acho que é isso. Fato é, em questão de podcast, a gente vai usar essas nossas diferenças para trazer um conteúdo cada vez mais abrangente, podemos dizer, para você que está ouvindo. Então fique tranquilo que, apesar de diferentes, estamos unidos por um mesmo ideal. Que bonitinho. Podcast, a gente gosta muito de gravar podcast, só que a gente gosta bastante de escrever e gravar algumas bobagens. Bobagens. E a prova disso é o nosso site. Por exemplo, uma das bobagens que a gente gosta de gravar, que a gente gosta muito e que acredito que vocês dão risada por causa disso, é o Luz, Câmera e Reação. Luz, Câmera e Reação surgiu de restos de um projeto que não se iniciou, né, nesse outro podcast que eu tinha, que não tinha um nome, na verdade, só tinha a ideia de como seria, né, o esquema de como seria. O Lost chegou com o nome, a gente transformou isso no que é o Luz, Câmera e Reação hoje, e acredito que é bem legal. É massa. O que é o Luz, Câmera e Reação? Basicamente são pessoas assistindo vídeos e a gente mostrando a reação dessas pessoas ao mesmo tempo que você vê o vídeo também. Alguns. Alguns. Tem alguns vídeos que a gente não coloca porque são muito tensos, são pesados. Particularmente a gente acha uma ideia bem legal, senão a gente não faria e não faria tantos, porque a gente se diverte demais fazendo isso. Cara, é muito bom gravar. É muito engraçado gravar isso. Ó, se você mora na região aqui de Matão, Araraquara, quiser gravar, ou a gente vai até você, ou você vem até a gente. Se você morar aí, sei lá, no Acre. Quer vir aqui gravar? Quer vir aqui gravar, bancar sua viagem? Vem participar conosco. Bora. Não, mas banca, você paga sua viagem. Banca sua viagem, que pelo menos a hospedagem e a alimentação a gente tem aqui, né? A gente te dá um copo de coca e um salgadinho. Exatamente. Chebec. Com certeza é essa alimentação de muitos blogueiros e vlogueiros que não têm sucesso no começo, mas é isso. Ed, você tem uma atração que a gente tá gravando ainda. Sim. Mas antes de falar dessa atração, fala da sua coluna. A minha coluna tá doendo agora, eu dormi mal. Tô... Puta que pariu. Começa quinta-feira. Começa quinta-feira, né, Carlão? Então, eu tenho uma coluna chamada Vagão Alternativo, que ela tá aí pra tratar de temas alternativos, né? Tanto da cultura pop, das mídias, eu gosto de abranger bastante as mídias nas questões, o que é relevante ou não pra elas, seja música, seja filme, seja vídeo, seja qualquer coisa, mas não só disso também. Eu gosto de falar que o Suede, nessa coluna, ele abrange o lado B do mundo. Sim, o lado B do mundo. As coisas que as pessoas não costumam prestar muita atenção e coisas afins. Eu tenho uma mania, assim, uma uma identidade pra escrever nessa coluna que é um pouquinho, digamos, viajada demais, né? Tento usar de bastante termos da nossa língua pra, ao mesmo tempo que confundir o leitor, trazer pra ele novas vistas e várias portas que podem ser abertas para o mesmo tema. Sim. E fora o vagão alternativo, o que, que está por vir? O que está por vir? Que eu estou do esperando Smash. Esse editor vagabundo editar que minha vinheta. É, trilho sonoro. Estou esperando vir aí. Estamos esperando vir o trilho sonoro, que sou eu, minha cara lavada, falando de música de um jeito diferente. E claro, sem preconceitos. Sem preconceitos, exceto com o funk. E mostrando o lado bom e ruim de cada, cada estilo. Exato, né, mostrando o lado bom e ruim de cada estilo. E óbvio que, como eu sou uma pessoa um pouco alternativa pra caramba, vamos falar de muita coisa estranha, muita coisa fora da mídia, sobre a música, sobre instrumentos e coisas que não passam no rádio ou que você não acha fácil numa pesquisa do Google. Certo. Foi bom você ter falado sobre locomotiva de som, porque o que é o locomotiva de som? Fuck you! Eu acho que, assim, uma coisa que é incomum do brasileiro são os carros de som. E não entenda carro de som por aquele carro que passa com propagandas na rua. Entenda carro de som como aquele maldito filho da puta, geralmente de Saveiro ou de Montana, que passa tem aquele som. De macho. Não, porque só tem dois lugares. O ruim é que ele sempre tem um péssimo gosto musical. Sempre tem um péssimo gosto musical, além de ele paga muito mais caro no som do carro do que no carro, tá ligado? Pra parecer um cacho de abelha. E ele vem com música ruim. E o que acontece? O que é o locomotiva de som? Locomotiva de som é os nossos gostos musicais. Cada semana um escreve essa coluna apresentando algumas bandas, aliás, apresentando algumas músicas de uma banda escolhida, e essa banda não necessariamente é conhecida do povo. Aliás, muitas vezes ela é desconhecida do povo, né? O que for bom, o que a gente achar bom, a gente vai colocar nesse, a gente vai continuar colocando nesse locomotiva de som. Lost Man. Bom, quem tá acompanhando o site aí provavelmente já deve ter visto uma coluna chamada Locomotech. Já tem alguns textos publicados lá. É uma coluna onde eu procuro destrinchar o universo da tecnologia pra galera de uma forma, tipo assim, simples, com uma linguagem mais simples. Porque muitas vezes você vai conversar com alguém que manja do assunto, que entende, que trabalha com tecnologia, e a pessoa, tipo, usa muitos termos técnicos, você fica meio boiando. É muito fácil pra mim, que trabalho no meio da área, entender o que o cara tá falando. Mas pra quem não conhece, não estudou sobre... não estudou análise de desenvolvimento de sistemas, ou ciência da informação, ou qualquer curso acadêmico voltado pra área de tecnologia, não vai entender muito bem. Então, assim, tem que ser falado de uma forma simples, de uma forma com uma linguagem que a pessoa possa entender. A ideia do Locomotech é usar uma linguagem simples pra fazer as pessoas entenderem como a tecnologia funciona. E aí, temos uma atração em vídeo chegando também, do Lost. Sim, essa atração em vídeo... bom, eu, Rafa, a gente já se conhece faz vários anos aí. O Rafa sabe como é que é minha pegada, minha mania de explicar as coisas. Não, peraí. Como assim você conhece a sua pegada? Vai tomar no seu cu. Já tomaram banho juntos, eles revezam na hora de pegar o sabonete. Ó, gente, vamos deixar claro, não temos nada contra gays, mas não somos gays, então... O Rafa sabe como funciona a minha mania aí de querer explicar tudo. Eu gosto de explicar tudo nos mínimos detalhes, né? Então, ele até sugeriu pra mim, né, quando eu tava vendo uma atração em vídeo, que eu falasse sobre a sociedade, já que eu gosto tanto de explicar as coisas. E são discussões que a gente tem de vez em quando, né? Sim, a gente tem várias discussões sobre... muitas vezes com pontos de vista diferentes. Sim. Mas a gente discute e procura entender esse lado. Então, e aí a gente, dessa ideia aí de, tipo, explicar as coisas e falar sobre sociedade, surgiu Socializando, que nada mais é que um blog, né, onde eu vou estar discutindo pautas sociais. Vou pegar todos os assuntos que dividem a opinião das pessoas e que geram discussões e vamos conversar sobre, vou fazer um bate-papo sobre, né? Sim. A ideia é não tomar nenhum partido. Alguns eu vou acabar tomando mesmo, não tem jeito, mas assim, a ideia é não tomar nenhum partido, mas mostrar os dois lados da moeda. Justo, justo. Eric. Oi. Sério mesmo? Oi, tudo bem? Só pra constar, o Eric é o garoto soneca. Enquanto a gente fala, ele tira cochilo, sempre. Ele dá um off. Ele bota... Daí ele fica brisando assim, olhando pro poste, achando que é a estrela, tá ligado? Cara, o Eric é o... Eu, né? É o Tação Lunar. O Eric é o primeiro ser humano com stand-by que eu já vi. Né, cara? O stand-by é muito louco. Eric, fale sobre sua coluna, sua atração em vídeo. Sua coluna que nesse momento já foi ao ar. Já? Pois é, minha coluna ainda não tem nome. Não, tem, lógico que tem. Como assim tem nome? Bom, eu tenho aí a minha coluna que já deve ter ido ao ar, né? Já. Sem me avisar, se ninguém me avisar. Ué, se você entrar no site, você não precisa que ninguém te avise. Vou falar de um dos meus grandes vícios, né? Que é anime, cultura oriental. Tá, mas como chama essa coluna? Essa coluna se chama Vagão Oriental. Essa cultura se chama... Essa cultura se chama Vagão. Eu vou falar sobre anime, sobre mangá, sobre... Bom, basicamente sobre a cultura oriental no Brasil, como ela é encarada aqui. E também vou pegar animes, vou analisar animes, pegar as raízes orientais do anime, explicar elas. Por exemplo, Samurai X. Eu vou explicar o estilo de luta que é usado no Kendo. Samurai X. Kendo, exatamente. Não sou eu. Nossa senhora! Nossa, eu acho que essa piada tá um pouco distante do... Muito. Enfim, vou falar sobre cultura oriental. E é o que eu acredito que seja a parte da cultura geek do Brasil. E sobre eventos de anime, cosplays e essa caralhada toda aqui. Justo, sommelier de rola. Mas aí, você tem uma atração em vídeo também que está por vir? Qual é? Falar do meu outro grande vício, né? Que já não é tão bem visto, né? Além da porva, qual é? Não, eu parei. Não é bem visto, né? Não é bem visto porque muita gente fala, ah, você gasta dinheiro pra caralho com bonequinho. Eu falo, é bonequinho não, porra. Não é bonequinho não, porra. Bonequinho não. Exatamente esse é o nome do meu, da minha atração. Bonequinho não. Por que bonequinho não? Porque um bonequinho é o que eu gasto no R$1,99. Não gasto R$200, metade do meu salário. Caralho, esse R$200 foi metade do seu salário. A situação tá difícil. Porra. Eu não gasto metade do meu salário pra chamar Vota de bonequinho. Vota na Dilma, dá nisso. Perdemos ouvintes petistas nesse momento. O que você fala? Mas é isso, sua atração é sobre action figure, mas o que exatamente sobre action figure? Bom, eu vou falar sobre... Não só sobre action figures, mas eu vou tentar variar. Eu vou falar sobre coleções em geral, sobre... Reviews? Colecionadores reviews, pra quem gosta já e quer ver um action figure antes de comprar e gastar um absurdo. Stop motions? Stop motions, nem sempre, porque dá um trabalho do caralho pra fazer, mas enfim. Dicas? Dicas de manutenção de action figure. Você vai falar sobre aquelas pessoas problemáticas que compram action figure peça por peça e vai montando? É, povo que fica aí em grupo aí procurando cabeça de Hot Toy. Eu pago 200 pau numa cabeça Hot Toy, vai tomar no cu. Você vai falar sobre aqueles caras que colocam junto com a... na cama junto com a namorada pra dormir todo mundo junto. É, isso aí é... Eu vou falar sobre pessoas com retardo mental também. Vão ser... Enfim, eu vou falar sobre coleções, colecionadores, action figures, reviews de action figures, alguns stop motions, nem sempre. Coleções em geral. Tá certo. Além disso, temos uma coluna que é escrita por uma menina, por uma garota, que é a Garota Gamer. A Garota Gamer é uma ideia também que a gente traz desse podcast antigo nosso, que tinha um site também, que tinha Garota Gamer, que acabou desvirtuando um pouco do conceito de Garota Gamer que a gente queria, mas agora a gente acertou na mão. A gente gostaria de agradecer ela, afinal a gente não vai revelar por enquanto quem é a Garota Gamer, vamos criar esse mistério então. Algumas pessoas vieram me procurar quando viram que tinha lá o Garota Gamer e chegaram a me questionar se é realmente uma garota, se não era eu, o Tanish ou o Eric de saia, e realmente é uma garota amiga do Eric que tá fazendo a coluna, e é realmente uma garota falando de gamer, de games. É o ponto de vista de uma garota sobre videogames, o que é bom, porque a gente atrai os nerds virgões. Nada contra nerds virgões. Talvez a gente perca ouvintes nerds virgões nesse momento, mas tudo bem. Além disso, nós temos a coluna No Divã dos Personagens, que é feita pela minha senhora, Jéssica, que ela explica o perfil psicológico, não só de vilões, mas de personagens, de quadrinhos, filmes e livros, séries, etc. Séries, que é bem legal, porque você aprende psicologia relacionada trabalhando com algo que você gosta. Temos a Princesa e o Nerd, que é a coluna Mi dela. Ela, pra quem conhece, sabe que ela é extremamente princesinha Disney, unicórnios, cupcakes e etc. E eu sou Batman e bichos mortos e carne. Fora isso, teremos logo menos, assim que esfriar um pouco as polêmicas, teremos o meu vlog, que é o Falo Mesmo Porra, que acontece que depois que eu li um texto do Suede que fala sobre pejorativo, eu fiquei com um pouco de receio de começar esse canal, principalmente nesse momento que estamos vivendo. Porra, se você falar de gays, você é homofóbico. Se você não falar de gays, você é homofóbico. Se você falar de gay, você é gay. Se você falar de negros, você é racista e por aí vai. Eu tô pensando bem como eu vou começar isso, mas eu vou começar. Só tô procurando o tema ideal pra começar isso. Só que, de fato, eu vou falar sobre o que eu quero. Afinal, eu falo mesmo porra e tô cagando pro que você pensa. Fora isso, temos cobertura de eventos, temos entrevistas, muitas vezes com amigos nossos que fazem alguma coisa interessante ou não. Mas mais pra frente, provavelmente, teremos entrevistas mais... Sim, teremos entrevistas legais, inclusive aqui no podcast. Temos o Locomo Alcoólico. Locomo Alcoólico, isso muito me agrada. O que acontece? A gente achou algo em comum entre nós quatro, que é cerveja, bebidas e tudo mais. Não que nós... sejamos alcoólatras. A gente vai falar sobre cerveja, mas não exatamente falar sobre cerveja, porque não isso já cerveja. Existem vários programas. Não só cerveja. Não só cerveja. A gente vai pegar geralmente uma bebida temática e falar sobre o tema dessa bebida. Lógico, vamos falar sobre a bebida, mas vamos falar sobre o tema também dessa bebida. Opa, tem uma coisa interessante aqui. Descobri que existe um fornecedor de hidromel aqui em Matão. Existe. Ó, oh, boa, boa. Oh, hidromel é massa. Hidromel e cultura viking. O que vocês acham? Justo, justíssimo. Muito me agrada. Então é ótimo. Tem um brother meu que vai lançar uma HQ chamada Absinto e nós vamos entrevistá-lo tomando Absinto. Só que tem que fazer o Absinto lindamente, o como ele é feito. Florescente. Ópio. Sim, tem que comprar ópio. Pô, galera, tem que achar ópio pra onde comprar. Onde diabos vai comprar ópio? Pela Deep Web? Deep Web. Além disso, nós teremos outros podcasts. Um deles é o Canal 3, que é o podcast do Fabiano, do meu irmão Pedro e do Pedro Pérez, que ele conseguiu uma vaguinha aqui, que vai ser bem legal, vai falar sobre games de uma forma geral. Temos o Literativa. Literativa. Lindo. Eu vou deixar o Suede falar do Literativa. Eu falarei do Literativa para vocês, crianças. Falarei com essa voz de locutor que toca às 3 horas da manhã, enquanto você está sozinho ou sozinha junto ao seu travesseiro. Pensando. Em suicídio. Fiquei 3 horas da manhã escutando rádio. Eu sou insônia, então. Pessoal, o Literativa é uma coisa muito massa. Ela é uma coisa mutável e mutável de todas as formas possíveis. Porque ela se trata apenas de textos, poemas e coisas que abrangem o meio literário. Famosos, não famosos e próprios. A gente vai estar abordando sempre, em todo episódio do Literativa, um texto famoso, recitado por um de nós, um texto de algum compositor não famoso... Que pode ser nosso que também. Que pode ser nosso também. E um texto obrigatoriamente... E um texto obrigatoriamente nosso. Todos nós escrevemos e estaremos aí mostrando o nosso trabalho lindamente florado para vocês, de ouvidos atentos e sensíveis para as linhas auditivas poéticas. Exatamente. Nossa, cara, que floreado. It's your fucking nightmare. Nós temos atrações a dar com pau, nós temos atrações pra porra, nós temos atrações pra todos os gostos. Mas com certeza vai ter mais coisa, então sem fiquem dúvida. Atentos. Isso é o que a gente tem em mente agora. Não pode dar spoiler? Vai ter um spoilerzinho aqui que eu vou dar aqui de alguma atração futura que vai se chamar Talvez, vai se chamar Jornal Talvez. Ou Talvez News. Talvez News. Talvez. Talvez News, que a gente vai trabalhar de 3 formas. Notícias que talvez possam acontecer. Notícias que mudaram as nossas vidas, como por exemplo uma que eu vi outro dia, que a Madonna vai com sua filha à praia de Copacabana e compra um biquíni. Foda-se. Então assim, notícias que talvez possam acontecer, notícias que mudaram a minha vida e sempre uma esquerda esquetezinhas, seja ela de humor. Vários esquetes. Seja ela de humor ou o que seja. Então, Tanisha, você falou que a gente vai fazer algumas coberturas aí e tal. O que que talvez aconteça aí em matéria de cobertura? Cobertura de baunilha e... Nossa. Eu ia evitar essa piada. Essa piada foi horrível. Talvez aconteça, mas vai acontecer. Isso não é talvez. Nós vamos cobrir 2 dias da Comic Con Experience 2015. Esse ano, muito provavelmente, com a estreia de Star Wars Episódio 7. E eu, muito provavelmente, conhecerei o Han Solo ou alguém assim. Mas... se ele não morrer até lá, né? Esse é um dos exemplos de cobertura que a gente tem. A gente cobriu o lançamento de um dos livros dos nossos parceiros. Um dos nossos parceiros. Acompanhamos o lançamento de um livro do nosso parceiro, o Kramalatos, o livro Imortais. Já entrevistamos um amigo nosso, o Mussarela, que logo menos até aí, da E-Fighters. Mas eu acho que... aliás, já cobrimos um evento de... uma feira medieval que aconteceu em Araraquara, mas é nessa pegada. Vejam aquilo lá que vocês vão entender exatamente qual é a pegada de evento que a gente vai cobrir e de entrevista que a gente vai fazer. E estamos terminando o primeiro LocomoCast. Que pena, né, galera? Eu sei, eu gostei também. Mas nós não podemos terminar antes de falar... porra, na vida ninguém é nada sem amigos. Parafraseando esses primeiros caras, na vida ninguém é nada sem amigos, não é mesmo? Amigo é coisa pra se guardar. Cara, não precisa deixar eu parada sei, tão gay assim. Eu sei. Se você for gay, é no topa. Mentira. Nossa. Mas vamos lá. Sem amigos não somos nada, então a gente tem que fazer um momento jabá aqui. E, lógico, agradecer a parceria desses caras. O primeiro grupo que a gente quer agradecer são os caras do ConspiraCast. ConspiraCast é outro podcast bem interessante, bem legal, que vale muito a pena vocês conhecerem, lógico, agora, depois que terminar esse. Não agora, agora. Depois que terminar que você esse. Assistir esse. Exatamente. Ouvir. Ah, ouvir. Que é o ConspiraCast. ConspiraCast, um podcast sobre conspirações e filha da putice e tudo mais, que você vai encontrar no www.conspiracast.com.br. Bom, fora o ConspiraCast, nós temos um outro parceiro também, o Kramalatos. Grande Kramalatos. Nome artístico do... De um amigo nosso que é escritor aí. Kramalatos é um parceiro, um amigo nosso aí que escreveu um livro cujo nome é Imortais. É um livro em 3 volumes. Ele lançou o primeiro recentemente. Logo vem mais 2 volumes aí. E a história é fantástica, galera. E também tem um parceiro nosso, amigo do peito, parceiro de rolês e afins, que tem aí o grandioso Clube de Oferta. O que é esse Clube de Oferta? Para você que mora aqui em Matão e região, se afiliando ao Clube de Ofertas, vocês têm descontos imperdíveis e únicos em todo o comércio e afins aqui de Matão. Senhor Alexandre, parceiro nosso aí do peito. Também temos a E-Fighters, isso mesmo. Os caras constroem. Isso mesmo, galera. Os caras constroem controles, modelos arcade. Porra, extremamente lindos. A gente viu por fotos e, claro, vai ter promoção rolando aí no fim do ano. Se você quer ganhar um controle arcade, você que é viciado em jogos de luta, seja Street Fighter, Mortal Kombat... Na verdade, você pode controlar qualquer jogo, mas esse controle é bem melhor para jogos de luta. Galera que tá acostumada com os fliperamas, né? Vale muito a pena. Acessem aí no Facebook ou pelo nosso site. Se você clicar no banner deles, vocês vão entrar direto no Face deles. Conversem, peçam um orçamento, façam um controle do jeito que vocês quiserem. Eu quero um do Zelda. Bom, além desses parceiros que a gente já citou, a gente também tem parceria com a X-Infinity. A X-Infinity é uma produtora de jogos que vai lançar jogos aí pra plataforma Steam. Jogos que a gente viu estão muito bem feitos, sensacionais. Jogos simples, como... eu não diria como Angry Birds, porque deve ser um Angry Birds muito mais difícil, né? Com certeza. E com naves, lógico. Com certeza. E pra finalizar, temos o HQ. Exatamente. Tem que ter entonação pra ficar legal. HQ é um grupo de quadrinistas e roteiristas independentes de Araraquara e região. Porra, eles fazem histórias sensacionais. Salve, Cadi. Vocês vão acompanhar aí uma dramatização que eu e o Suede fizemos de uma das histórias, um teaserzinho de uma das histórias. Mas, porra, eu já li, eu tenho os 3 volumes, isso mesmo, eu tenho o volume 3, imperdível, sensacional. Histórias muito boas, roteiristas e desenhistas muito bons. E eu gostaria de destacar um roteirista, que é o Danilo Zamorano, que vai lançar logo menos aí, por forma de catarse, o Absinto. Absinto são histórias viajadas sobre várias coisas. As fadas verdes. Fadas verdes, tem fadas verdes também. O cara vai estar lançando o projeto dele no Catarse, então vale muito a pena ajudar. Participando de um Catarse, você acaba ganhando prêmios. E um dos prêmios, com certeza, vai ser a revista. Vale muito a pena. O cara escreve muito bem. Danilo, um abraço aí pra você. E eu acho que é isso. Agora, realmente, antes de finalizar, vamos passar nossas redes sociais. Se você quer encontrar nossos conteúdos, se você quiser estar atento a sempre. Aliás, se você é uma daquelas pessoas que ficam com o celular, até quando tá na roda de amigos, né, Lost e Eric. Mas enfim. Ah, vai se fuder. Se você é uma daquelas pessoas que ficam com o celular em todo momento, porra, nada mais justo do que você acompanhar a gente em todas as redes sociais. Só pra falar rapidinho, enquanto estamos fazendo tudo isso, o Eric tá no modo stand-by. Fique atento ao nosso Facebook, lá você vai acompanhar as novidades, tudo que a gente lança tá lá, que é o facebook.com/locomotiva26. Também temos o Instagram, que muitas vezes soltamos fotos de bastidores ou jogatinas de Munchkin ou qualquer outro jogo, que é o instagram.com.br/locomotiva26, ou se você tiver pelo smartphone usando o aplicativo do Instagram, é só procurar locomotiva26 que você vai achar a gente. Temos o Twitter você vai encontrar a gente como @locomocast26. Infelizmente, algum filho da puta já registrou antes o Locomotiva 26. E temos o nosso canal no YouTube. Agora, antes de falar o link do nosso canal do YouTube, eu quero que alguém fale qual que é a vantagem de assinar o nosso canal, se inscrever no nosso canal no YouTube. Você assinando o nosso canal no YouTube, você vai ter acesso ao conteúdo em vídeo antes mesmo dele sair no site e antes mesmo dele sair no nosso Facebook. Se você quiser acompanhar o nosso conteúdo antes mesmo de ir pro site, galera que tá ligada já tá recebendo os Luz, Câmera e Reação antes, meu, assina lá, se inscreve, dá uma força pra gente, dá um joinha em tudo que você puder, dá um like, compartilha, faz tudo. Se quiser dar o toba também, pode dar o toba, depende conforme a gente aceita. E lógico, nosso site www.locomotiva26.com.br. Acompanhe todo o nosso conteúdo, sabe o que se passa na nossa vida acompanhando nossas redes sociais, né? E se você não tem tempo para acessar de casa, pode acessar do celular, lê lá, faz um comentário, a gente sempre gosta de feedback. Gostamos. E assim como a gente vai pedir o feedback desse podcast, se você gostou ou se não gostou, se você tiver alguma coisa para falar pra gente, envie em contato@locomotiva26.com.br. Você também pode comentar na postagem do nosso site, na postagem do podcast do nosso site. Você pode comentar na postagem do Facebook ou em qualquer postagem que você quiser. Manda um bilhete pra gente. Manda nossa caixa postal. Nossa caixa postal que é... Não, mentira, a gente ainda não tem uma caixa postal, mas logo menos a gente vai fazer pra vocês enviarem presentinhos pra gente, por que não? Manda aqui em casa. Tá, e se você gostou desse podcast, pô, além do comentário, além de compartilhar com a galera, você pode ajudar a gente dando uma força muito grande, que é avaliando no iTunes. Isso mesmo, dá 5 estrelinhas pra gente lá. Pô, mas aí você pergunta, vou dar 5 estrelinhas? Lógico, cara, a gente traz um conteúdo massa pra você, tanto pelo site, quanto por qualquer outro meio que a gente tá trabalhando, a gente tá se empenhando demais. Então, pô, dá 5 estrelinhas pra gente lá, ajuda a gente vai ficar feliz, vocês vão ter mais conteúdos, e acho que é isso, né, galera? É isso aí, galera. Demorou. Então falou e até o próximo episódio.